às vezes eu quero chorar, mas o dia nasce e esqueço. Meus olhos se escondem onde explodem paixões, e tudo que eu posso te dar é solidão com vista pro mar. Outra coisa pra lembrar. Às vezes eu quero demais e eu nunca sei se eu mereço. Os quartos escuros pulsam e pedem por nós, e tudo que eu posso te dar é solidão com vista pro mar. Outra coisa pra lembrar. Se você quiser, eu posso tentar mais. Eu não sei dançar tão devagar pra te acompanhar. Te acompanhar, pra te acompanhar. Se escondem onde explodem paixões, e tudo que eu posso te dar é solidão com vista pro mar. Outra coisa pra lembrar. Às vezes eu quero demais e eu nunca sei se eu mereço. Os quartos escuros pulsam e pedem por nós, e tudo que eu posso te dar é solidão com vista pro mar. Outra coisa pra lembrar. Se você quiser, eu posso tentar.